E aí, DJ Guidazinho, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Hoje o putãozinho nessa madruga promete. Sete, hoje o putãozinho nessa madruga promete. Hoje o putãozinho nessa madruga promete. Sete, hoje o putãozinho nessa madruga promete. Mete, mete, é fuck you, funk you. Mete, mete, é fuck you, funk you. Mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, eu tô boladão. Aê, mulher, eu tô boladão. Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão. Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto. Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto. Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto. Hoje o putãozinho nessa madruga promete. Hoje o putãozinho nessa madruga promete. Mete, mete, é fuck you, funk you. Mete, mete, é fuck you, funk you. Mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, mete, funk you. Mete, mete, é funk you. Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto. Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto. Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto. Hey, hey, hey, hey, hey. E aí, DJ Guidazinho, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro?